ser unidad, hasta el último de su profesión, tarde de la profesión de los destinos con seguridad. Depois, de um sinal de ingresso no mundo.

good, come from Bruce, we're going to call it. I have a way from Santa, I'm going to Ακολουθεί το ρολόι του για ρούχα. Autorizado, mantenha o sentido em cima, 500 pés de GL, reporte final para a Polícia Terra de Atendido. Passando para o B. Caso negativo contato com esse controle do limite da terminal Salvador, chame o controle IEL da frequência 2021 no Lima Bravo do meu. Novamente informo que não há tráfego de inspeção conhecido pelo controle reportado. Flight of Scout in der Tour, die Frequenz 08 mit Flyer Vision. Então, deixa para o nível de voo 0, se puder, envia o seu gato para o meu. comunicazione, siamo sempre vestiti, frequenza 125.1, offerta 123.8. posição da razão de subida, apenas para informação, trata de posição de 11 horas, 1 nanomilhas, é 1,90m, passando agora o nível de voo 1,00, com 3 mil pés e com razão de subida de 3 mil pés por minuto. Número 9, mantenha o perfil de saída, aguarde e coordenação para mais próximo. Contato radar, 3 de 0, Charlie San Juan. Agora presente. Vamos ver já a decolagem presente. Vamos lá. Alfa Tango, mantenha aqui na rede no visual, mantendo o litoral norte, reporte e levanta a terra. Vai manter a litoral norte, vai apontar o levanta a terra, vai levantar. Alfa Tango, espero que eu transponder no modo normal. Acionado, 3-0, sendo o centro Recife, frequência 96, decimal 1-5, alterna 95, decimal 4-5. Sendo o centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterna 93, decimal 8. Passando de identificação, de chegada para mais zona, deixa para o nível de voo 050. Já Lima, completa final 112, se posiciona 8, decimal 95. 3207, deixa aqui para 2010, Senegal na 07, reporta estabilizado na final do LR 73. Vai seguir agora o braço na avenida conforme anteriormente informado, e está a 20 dias para o marcador externo, com 1609 graus de circulação. Thank you.

3485, correção 3485, deixa a via para 2007, se não já 1017, reporte estabilidade no final do LR. Tá, e Alfa Tango, mantenha-se na área de voo visual com frequência livre.